isso é muito louco, hein, meu? Cromadona, hein? Isso deve fazer um estrago. Eu tava querendo uma dessa mesmo, hein? É, essa é sua, hein? Bombeta bermudão, arma no pé, estilo vagabundo, assim que é. Borracha na canela, lá pra favela. Moleque de 15 anos, aqui não dá goela. Às vezes insano, se afastou do esporte. Não corre no rolê, treteiro seu forte. Só desespero para sua coroa. O som da viatura na noite ecoa. Sobe, desce na Juscelino Kubitschek. Em 98, só mais um moleque. O seu tá fazendo a mente adormecer. Não vai se envolver, não vai se perder. Fumaça sobe, a boca reunida. Eu vejo uma pá de mina oferecida. A minha cara é cola, vagabundo, vamos lá. Marrom tá vindo acelerado, nem dá pra esperar. Aí nego C, o barato ficou muito louco. Lá no bar tá saindo uma pá de soco. Daquele jeito que tá, o tempo vai fechar. O cara ficou ensanguentado, caído no bar. Dá um salve no sonhinho, nosso parceiro. Pra ele vir de quebrada e ficar ligeiro. Os povinhos acionaram os policiais. Daquele jeito deve tá vindo queimando o chão. Eu tô a mil, pra minha quebrada. Tô vendo as viaturas, tudo lotada. Irmão, o flagrante tá na minha cintura. Aqui, heliponte, onde bate fura. Enquanto eu tô vivão, muitos viraram história. São tantas lembranças que eu trago na memória. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Acharam mais um corpo pela manhã. Escorre sangue na viela tipo Vietnã. Muitos não sabem, mas a morte fica na espreita. E os que caem são aqueles que não me respeita. Eu vi um duque que dali da ponte foi jogado. O seu corpo estava todo despedaçado. E pra família resta só tristeza e lamento. São vários que tem muita angústia e sofrimento. Infelizmente na quebrada pilantra é mato. Muitos estão vivendo na morada de rato. Aí, vagabundo, deixa pra lá. A nossa cara aqui é sorrir e chorar. Você sabe, né? Eu caminho na fé. Com o life afiado, sem dia pra mané. Corta até a língua do dedo de gesso. Aqui a malandragem já vem do berço. Malandragem de viver, eu tô vivão. Não carburo no latão, então preste atenção. Não tem atitude, pra mim é sem conceito. Aquele tipo rã, tipo de sujeito. Que atrás trabalhador, aí pelo amor, filho, rouba o pagamento do pai que o criou. Moleque sai que sai, não corre pra biqueira. Só pele e osso, craque a semana inteira. Moleque dá um break, a noite é lua cheia. Criaca é frequente, só dorme na cadeia. A minha família na coletividade. Só união e muita lealdade. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem. Não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Uma paz, povinho, só quer atrasar. Fica ligeiro, é cheio de desconversar. Se é sujeito, cola na banca, irmão. Mas um guerreiro simplesmente continua vivão. No mundo tem que ter as suas próprias regras. Porque aqui cê vai viver a regra da favela. Louco mais nervoso, frio, calculista. Quem atravessou, tá na minha lista. Não pega nada não, deixa ele se enriquecendo. Cusão a cada minuto, aqui tá morrendo. Pé no criador, eu tô vivão. Correndo atrás, do meu no mundão. Não é glória, nem a fama, nem as vadia. Na minha cama, não quero ser mais um. Na balada, na orgia, esse moleque tio cresce a cada dia. Aí Zé Polvinho, que fala mal de mim. Cê liga, seu comédia, eu não tô sozinho. Um batalhão de anjo está do meu lado. Com uma palavra, aí eu tô armado. Até o diabo vai pedir arrego. Só pra ficar naquele sossego. Aquele moleque na neblina some. Eis aqui, mais um sujeito homem. 98 pra cá, muita coisa mudou. Corro pela paz e não pelo terror. Mas um sobrevivente, fogo negro ser. Atitude proceder pra sobreviver. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem. O tempo não para, não espera por ninguém. Vai, moleque, vê que o mundo tem.